Capítulo 6: Encontro com Deus no Jardim da Dor. Um jejum diferente por amor aos pobres. Um dos maiores pregadores do primeiro milênio da Igreja Cristã foi João Crisóstomo, bispo de Constantinopla no século IV. Ele nos legou uma das mais arrebatadoras afirmações que eu jamais conheci acerca do valor do jejum. Ele era conhecido como um asceta na era do luxo em Constantinopla. O seu estilo de vida, de tal modo, ofendia o imperador Arcádio e sua esposa Eudóxia, e ele foi finalmente expulso e morreu em 407 d.C. Portanto, Crisóstomo incorporava, ao que parece, não apenas a disciplina do jejum, mas também os votos de uma vida santa que, como veremos a seguir, vão ainda mais longe do que privar-se de alimento. Jejuar é, no que diz respeito a nós, uma imitação dos anjos, uma desconsideração pelas coisas presentes, uma escola de oração, um alimento para a alma, um freio para a boca, uma anulação da concupiscência. Ele abranda a raiva, mitiga a ira, acalma a agitação da natureza, estimula a razão, clareia a mente, alivia a carne, afugenta as contaminações da noite, liberta da dor de cabeça. Pelo jejum, um homem obtém comportamento sereno, livre expressão vocal e corretas percepções da sua mente. Entendo que Crisóstomo quis dizer que o jejum tinha esses efeitos positivos sobre ele e nos outros de tempos em tempos. Não que sempre o tenha, nem que auxilie a todos com todos esses benefícios. Por exemplo, para algumas pessoas, o jejum causa dor de cabeça, pelo menos temporária, em vez de tirá-la. Não obstante, milhares já ouviram a palavra do Senhor em Mateus 9, verso 15, que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias seus discípulos hão de jejuar. E elas já provaram seu imenso valor espiritual. Quanto mais você lê a respeito do jejum na história, mais variados aparecem os testemunhos dos seus benefícios. Os riscos do jejum. Entretanto, o que já vimos e veremos agora novamente é que existem riscos em jejuar. Não estou me referindo a riscos físicos. Estes você pode evitar se seguir diretrizes simples. Estou me referindo a riscos espirituais. É possível jejuar de uma maneira que será muito desagradável ao Senhor e espiritualmente destrutiva para você mesmo. Se jejuar, por exemplo, para ser visto pelas outras pessoas, Jesus disse que você recebe delas a sua recompensa e não será respondido pelo seu Pai. Para testar as suas razões, ele disse que você deve seguir certos passos para não ser visto pelos outros, mas somente por Deus. Penteie seu cabelo, lave seu rosto e não mostre semblante do tipo coitado de mim. Então, se os seus motivos forem puros, seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. O jejum e o sofrimento da cidade. Mas essa não é a única advertência acerca do jejum na Bíblia. O profeta Isaías entregou uma palavra muito forte que tem tremenda relevância para os nossos dias, para mim como para os outros. Ela tem demonstrado ser uma palavra muito pessoal. Eu vivo e ministro na cidade. Estou rodeado pelo tipo de calamidade humana que se amontoa nos centros urbanos. Vivo continuamente com a questão de como a minha fé, incluindo o jejum, se relaciona com essas realidades. Isaías 58 despertou em mim e em muitos na minha igreja uma paixão de gastar e ser gasto para o bem daqueles em maior necessidade. Já funcionou mais de uma vez para dar os nossos bens como igreja, quando ponderamos acerca do que significa espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas no centro da cidade. Bill Leslie descobre o jardim regado. Na nossa igreja, não somos os únicos que ouvimos uma palavra pessoal de Deus em Isaías 58. Eu me lembro de um testemunho de Bill Leslie, o antigo pastor da LaSalle Street Church, em Chicago, que havia tido um longo e profícuo ministério na cidade. Semelhante ao descrito em Isaías 58, ele esteve em Minneapolis uma vez e contou de um quase colapso nervoso que teve e como um mentor espiritual o direcionou a esse capítulo. Ele disse que foi o versículo 11 que o salvou de um beco sem saída de exaustão e desgaste. Versículo 10: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O que deixou o pastor Leslie tão perplexo foi o fato das promessas de Deus que nos, de nos fazer como um jardim regado, e não apenas um ministério regador, mas um ministério regado. Ou seja, iremos receber a água de que necessitamos para nos revigorar e nos tornaremos um manancial cujas águas jamais faltam para outros, para o ministério exigente, exaustivo, extenuante do serviço urbano. Isso lhe deu um modelo de vida divino que o tirou da crise e o manteve trabalhando por muitos anos mais. A coisa extraordinária que precisamos ver aqui é que Isaías chama essa experiência de ser regado como um jardim para os outros, um tipo de jejum. Divida o seu pão com o faminto, mesmo quando você está com câncer. Há pelo menos outra experiência que tive com essa passagem que a tornou tão pessoalmente atraente. Doug Nichols é atualmente o presidente da Action International Ministries. É o Ministério de Ação Internacional, uma missão que se concentra especialmente nos milhões, ou melhor, nas milhões de crianças de ruas nas cidades grandes do mundo. Ele é o tipo de homem que telefona aos obreiros da nossa igreja durante uma crise internacional e sugere que aluguemos um jato para levar umas centenas do nosso povo a Ruanda para ajudar a enterrar os mortos para que os médicos e enfermeiras possam fazer o que eles foram enviados para fazer. Ele se concentra de maneira incansável em derramar a sua vida pelos desamparados que necessitam de Cristo. Por exemplo, ele me escreve de vez em quando e quase sempre inclui alguma facada, como está num PS no final da sua carta. Neste último minuto que talvez você tenha gasto lendo essa carta, 28 crianças morreram de desnutrição e enfermidades que poderiam ter sido facilmente evitadas. 1.667 morrem a cada hora. 40 mil crianças morrem diariamente. Por favor, ore com ação por mais missionários que levem o evangelho a essas crianças. Doug foi diagnosticado com câncer de cólon em abril de 1993. Depois da cirurgia da colostomia e dos tratamentos com radiação, os médicos lhe deram uma chance de 30% de vida. Durante a horrenda guerra civil entre os Hutus e Tutsis, ele entrou num avião e foi para Ruanda com uma equipe de pessoas, incluindo alguns da nossa igreja. Seu oncologista não cristão disse que ele iria morrer em Ruanda. Doug disse que isso não seria problema porque ele estaria no céu. O oncologista ficou aflito e telefonou para o cirurgião de Doug para pedir-lhe que o ajudasse a fazer Doug desistir de ir a Ruanda. O cirurgião, que é um cristão, disse que Doug estava preparado para morrer e ir para o céu. Quando ficamos sabendo que Doug iria, com seu câncer e sua colostomia, a Ruanda, alguns de nós, da equipe administrativa, nos reunimos na sala de oração para orar por ele. Eu me lembro de ter sido conduzido especificamente a Isaías 58, versos 7 e 8. Então oramos por Doug. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oramos muito especificamente para que a alimentação dos famintos e a acomodação dos desabrigados em Ruanda não matassem Doug Nichols, mas o curassem. De Ruanda, Doug ligou para o seu oncologista. Ele disse que não estava morto. Quando voltou, fez uma bateria de exames que resultaram no seguinte resultado: nenhuma evidência da doença. Somente Deus sabe o futuro de Doug Nichols e a sua fé e seu ministério extraordinários. Mas por ora, Isaías 58 vive em carne e osso na vida de Doug enquanto ele se gasta pelas crianças. Assim, você pode ver que na minha vida, Isaías 58 tem algumas associações muito significativas. O jejum que ele proclama não é algo do tipo comum, e estou orando para que as histórias do seu poder transformador de vida sejam multiplicadas por meio desses livros. Jesus amava esse profeta. Há algo muito querido ao coração de Jesus em Isaías 58. Dá para ouvir o eco disso nas palavras de Jesus em Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Em Mateus 25, verso 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteira e me hospedastes. Em João 7, verso 38 diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O tema de Isaías 58 permeia o ministério de Jesus e cada vez mais ele deveria permear o nosso ministério também. Jejum como um verniz para o vício. Nos três primeiros versículos, Deus faz uma acusação contra o seu povo. Ele diz a Isaías para clamar com altos gritos e declarar à casa de Jacó os pecados deles. Mas os pecados deles estão mascarados com um surpreendente verniz de fervor religioso. E isso é que é tão chocante e sério. Especialmente para nós, que somos religiosos e que praticamos as disciplinas religiosas, como o jejum. Preste atenção à acusação. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como se eles fossem povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Em outras palavras, eles agem como se fossem uma nação reta e obediente e se convencem de que realmente querem Deus e seus caminhos. É terrível viver nesse tipo de ilusão. Ele prossegue no final do versículo 2. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. No entanto, eles não são sinceros. Querem que Deus intervenha em favor deles com julgamentos justos, porque as coisas não estão indo bem. Como veremos logo a seguir. No entanto, não vem o problema real. Gostam de ir cultuar, falam a língua da intimidade com Deus. Eles podem até mesmo ter experiências religiosas, comoventes e ascéticas, nos seus esforços para se achegar a Deus, mas algo está errado. Cuidado com amar a Deus, em vez de amar a Deus. Essa é uma advertência muito relevante para nós em dias de grande renovação de culto. Muitas pessoas estão descobrindo a alegria de ter um encontro com Deus em períodos extensos de cânticos carregados de sentimentos pelo Senhor. Pessoalmente, acho que tais sessões de deixar-se ficar diante do Senhor são uma comunhão muito rica com Ele. Porém, vejo um perigo. O perigo é que sutilmente passamos de amar a Deus nesses momentos para amar a Deus. Esse foi o modo que um dos meus colegas expressou recentemente. Em outras palavras, começamos a saborear não a glória de Deus, mas a atmosfera criada pela adoração. Quando isso acontece, nos abrimos para a hipocrisia e, sob um manto de grande fervor religioso, inconsistências mortais podem emergir na nossa vida. Tudo parecia tão bom. Em Isaías 58, algo está errado no culto. No versículo 3, o povo expressa a frustração que sente, mas não sabe o que está errado. Eles dizem: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? De fato, o versículo 2 e 3 mencionam cinco atividades religiosas que eles estavam fazendo em vão. No versículo 2 diz que eles estão procurando a Deus, que eles têm prazer em saber os meus caminhos, que eles pedem a Deus decisões justas e que eles têm prazer em se achegar a Deus. E então, no versículo 3, eles estão jejuando e se afligindo. No entanto, apesar disso tudo, Deus diz a Isaías: clama a plenos pulmões, não baixinho, não suavemente, mas grita alto, anuncia ao meu povo a sua transgressão. Eles estavam jejuando, estavam buscando a face de Deus, estavam orando, estavam fazendo um tipo de humilhação exterior de si mesmo. Tudo isso soa exatamente como que se espera que façamos. De acordo com 2 Crônicas 7,14, contudo, esse jejum e esse culto não são agradáveis ao Senhor. É o tipo de jejum e culto que nós não queremos. E, no entanto, perguntamos: o que há de errado em buscar a Deus e se deleitar em conhecer os seus caminhos e pedir-lhe decisões justas e se deleitar com a proximidade dele, e jejuar e nos humilhar diante dele? O que há de errado nisso? Tudo isso parece ser tão exatamente do jeito que falamos acerca do culto no seu melhor. Porventura, não é isso racional? Mas não nos faz tremer? Não nos faz querer ser tão autênticos com Deus, de modo que nunca fôssemos atemorizados pelo Senhor dessa maneira, com nossas práticas religiosas mais zelosas e desejos expostos como um impostor? O que há de errado com o culto deles? Deus responde: Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem em um dia aflija sua alma, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Então esse é o problema. Os acompanhamentos éticos, práticos e relacionais do jejum são o teste real da autenticidade do jejum. Deus lista as formas religiosas externas do jejum: humilhação, aflição de si próprio, privação de alimento, curvar a cabeça como um junco, estender panos de saco e cinza. Depois ele lista os acompanhamentos antiéticos do jejum. Vocês continuam a buscar seus próprios prazeres, de outra maneira que não seja comida. Fazem todos os seus empregados trabalhar duro, tornam-se irritáveis ou contenciosos e promovem rixas, e chegam a ponto de entrar em brigas. E Deus pergunta: seria esse o jejum que escolhi? A resposta é não. O paradoxo do jejum autoindulgente. Desse modo, temos nesse caso outro teste para saber se o jejum é autêntico ou não. Jesus disse: Se você estiver jejuando para ser visto pelos outros, já ganhou a sua recompensa. Isaías disse: Se o seu jejum o torna indulgente, em outras áreas, duro com os empregados, irritável e contencioso, então seu jejum não é aceitável a Deus. Assim, Deus está misericordiosamente nos advertindo contra os perigos de substituir o viver reto pelas disciplinas religiosas. Precisamos, com extrema urgência, avaliar essas questões. A hipocrisia é uma praga terrível no culto de adoração a Deus. Devemos ser zelosos no que diz respeito às implicações de longo alcance da adoração na nossa vida e na nossa igreja. Nenhum culto, nenhuma pregação, nenhum louvor, nenhuma oração, nenhum jejum, independentemente do quão intenso ou belo ele seja, que nos torne exigentes demais para os trabalhadores na segunda-feira, ou contenciosos com o nosso cônjuge em casa, ou autoindulgentes em outras áreas de nossa vida, ou irritados o suficiente para bater em alguém. É culto genuíno e agradável a Deus. Não se engane quanto a isso. O jejum verdadeiro pode ser um meio abençoado por Deus de vencer a dureza no trabalho, a briga em casa e a autoindulgência e a ira. No entanto, se o jejum se tornar um disfarce religioso para minimizar essas coisas e deixá-las continuar indefinidamente, então ele se torna hipócrita e ofensivo a Deus. O trabalho da segunda-feira autêntica o culto de domingo. A maneira como você trata o seu pessoal na segunda-feira é o teste da autenticidade do seu jejum no domingo. O jejum que deixa nossa vida sem mudança no pecado é alvo da zombaria de Deus. Seria esse o jejum que escolhi, que incline sua cabeça como junco? Em outras palavras, os gestos desse tipo de jejum não são mais espirituais do que um junco encurvado num pântano. Ai do jejum que deixa o pecado na nossa vida intacto! O único jejum autêntico é o jejum que inclui um ataque espiritual contra o nosso próprio pecado. Seria o nosso jejum realmente uma fome por Deus? Testamos isso examinando se ansiamos pela nossa própria santidade. Querer Deus é odiar o pecado. Isso porque Deus é santo e não podemos amar a Deus e amar o pecado. O jejum que não se destina a matar de fome o pecado enquanto se banqueteia em Deus, a enganar-se a si próprio. Não é realmente de Deus que temos fome nesse tipo de jejum. A fome do jejum é uma fome por Deus. E o teste dessa fome é examinar para ver se ela inclui uma fome por santidade. O jejum se destina a matar de fome o pecado, não a nós. Se houver um foco de pecado não resolvido na nossa vida, em vez de jejuar por isso, estivermos jejuando por alguma outra coisa, Deus vai vir a nós e dizer: o jejum que eu quero é para que esse pecado morra. No versículo 5, Isaías disse que eles estavam jejuando e afligindo a sua alma. No original, a palavra afligir tem também o significado de humilhar. Então eles estavam se afligindo com fome, mas Deus diz que esse não era o jejum que ele escolhera. A seguir, no versículo 10, ele pega essas palavras e diz que existem algumas pessoas famintas e aflitas, com as quais estava realmente preocupado, a saber, aquelas que não tinham escolha, a não ser estar famintas e aflitas, porque seus concidadãos que estavam jejuando as oprimiam em vez de alimentá-las. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Em outras palavras, Deus diz: o jejum e a autoaflição de vocês não é realmente um ataque ao seu próprio pecado de injustiça e dureza de coração. Se fosse, as ações de vocês seriam para aliviar a fome e a aflição dos seus trabalhadores. Há aqui uma grande ironia que Deus quer que vejamos. Os pobres e famintos são afligidos, diz o versículo 10. Essas pessoas abastadas estão também famintas e aflitas pelo jejum. Mas pelo que elas estão jejuando? É o jejum deles, primeiramente, uma batalha contra o próprio pecado deles, o pecado de oprimir seus trabalhadores? O pecado de colocar um jugo pesado nas costas dos pobres? O pecado de negligenciar as necessidades de roupas e de moradia deles? Não. Não é por isso que eles estão jejuando. O comportamento deles comprova isso. Então Deus vai a eles e diz: o jejum que eu escolho não é que vocês religiosamente passem fome e se aflijam, mas que façam com que os pobres fiquem menos famintos e aflitos. Se vocês quiserem lutar contra o pecado tirando pão da sua própria boca, então coloque-o na boca dos pobres. Aí então vocês verão se realmente estão jejuando pelo motivo correto. Quando estamos vivendo em pecado, o jejum que Deus escolhe não é um disfarce religioso, mas um ataque direto e frontal a esse pecado. Para essas pessoas, o jejum não é uma luta contra o pecado constante em suas vidas, é uma camuflagem. Se elas passassem um pouco de fome, se afligirem um pouco, talvez não importe tanto que sejam indiferentes aos famintos e às aflições dos pobres. Então Deus vem e diz: eu testo o coração de vocês. Passem fome por amor aos pobres. Esse é o jejum que eu escolho. O consumismo e a criança da cidade americana. Jejuar nos Estados Unidos e em outras nações prósperas é algo quase incompreensível, porque a cultura do consumismo fez uma lavagem cerebral em nós. Somos ensinados a experimentar a boa vida consumindo e não renunciando ao consumo. Como Rodney Clapp coloca, o consumidor é treinado em insaciabilidade. O consumidor é ensinado que as pessoas basicamente consistem de necessidades não satisfeitas que precisam ser mitigadas por bens e experiências consumíveis. Portanto, o consumidor deve pensar primeiro e principalmente em si mesmo e em satisfazer as suas necessidades criadas artificialmente, que possa ser mais bem-aventurado dar do que receber. É quase inconcebível. Portanto, o jejum é dificilmente imaginável, a não ser como uma moda passageira para perder peso ou para obter um estado de consciência mais elevado, segundo os ditames do movimento Nova Era, ambos os quais estão embutidos numa cultura de consumo. A penetração do consumismo é manifesta claramente quando nos damos conta do quanto ele permeia profundamente todos os níveis sociais. Mesmo aqueles que dificilmente têm condições de consumir. A marca da cultura consumista é a redução de ser para ter. E essa redução é alimentada diariamente pela TV. Mesmo no centro da cidade, entre os pobres que não têm condições de gastar muito, os adolescentes são especialistas em cultura popular, prontamente receptivos a jingles e às imagens pulverizadas da TV. A fala deles é carregada de fragmentos verbais dos programas de TV. Na rua, ser uma pessoa de substância é definido ironicamente como tendo certa aparência ou imagem. Um adolescente rapidamente desiste do seu emprego de verão como empacotador de supermercado quando descobre que esse trabalho ameaça sua imagem. Ele gasta os primeiros 75 dólares que ganha em outro trabalho num Bipper. Em parte, porque faz com que pareça ser um traficante de drogas, mesmo que ele não tenha nada a ver com drogas. Ele também, de vez em quando, carrega uma arma e barganha mercadorias roubadas. Tais atos provam que ele não é um fracote, mas uma pessoa de substância. Ele e seus amigos chamam a si mesmos de low-lifes, diminutivo de polo-lifes, porque usam somente a marca de polo de roupas para homens, a maior parte das quais roubadas das lojas, de departamentos do centro da cidade. Ele acredita que as roupas é que fazem o homem. Tragicamente, no seu caso, a máxima é deprimente exata. Quando as roupas de marca são tiradas, praticamente não encontramos nenhuma substância por trás da aparência. Ele se reduz a um mero comprador de mercadorias e consumidor de produtos. Ele e seus amigos acreditam no que lhes foi dito acerca de imagem, status, competição, hierarquia e a prioridade da autogratificação. A crença deles é letal, principalmente para eles mesmos. Esse menino de centro de cidade e seus amigos dão a dura imagem da tendência atual dos Estados Unidos, menos os efeitos mitigadores da riqueza. A maioria dos americanos de hoje tem uma fé idólatra no materialismo, mas ela é equilibrada pelas oportunidades que eles têm, educacional e vocacionalmente, de construir suas identidades sobre algo além das aparências. Conquanto eles sejam também consumidores, têm a oportunidade de se tornar mais do que meros consumidores. Em contraste, o nosso menino de centro de cidade e seus amigos não conseguem essas oportunidades ou não têm acesso a elas. Consequentemente, o significado é retirado do mundo deles e substituído pela imagem. Nessa existência tacanha, os meninos literalmente matam uns aos outros por correntes de ouros e jaquetas de couro. A fé cega do menino no consumismo é fatal. Contra esse pano de fundo do consumismo americano contemporâneo difundido, o jejum de Isaías 58 começa a ter uma importância mais aguda. Que um estilo de vida de servir ao pobre em vez do consumo de outra mercadoria deva ser chamado de jejum não é tão estranho no final das contas. A maior parte da nossa vida é a satisfação de um apetite artificialmente criado após o outro. Qualquer alteração nesse padrão por amor do ministério é um jejum. Um jejum que agrada mais a Deus do que deixar de almoçar com vistas a mais pizza no jantar. O jejum vivo do amor não negociável. O que Deus fez ou faz em Isaías 58 é descrever o que se encontra envolvido na prática desse jejum. Quais são as recompensas espetaculares para aqueles que o praticam dessa maneira? E que de fato é mais abençoado dar do que receber, de maneira tal que nem podemos imaginar de dentro do nosso vício pelo consumo. Você lembra do que Jesus disse? E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Bem, aqui estão alguns tipos de recompensa que Deus promete àqueles que fazem esse tipo de jejum. Primeiramente, vamos considerar a descrição do jejum em si. Depois falaremos sobre as promessas de Deus àqueles que vivem dessa maneira. Não cometa o erro de pensar que essa é uma descrição das funções de um trabalho que Deus deu ao seu povo para mostrar-lhe como receber pagamento dele. Não há nenhum merecimento envolvido aqui. Não se pode negociar com Deus de Isaías. Ele é soberano e livre e dá misericordiosamente àqueles que confiam nele. Isaías 30, verso 15 diz: Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. A força de fazer o que Deus nos chama para fazer não vem de nós. Ela vem de Deus e vem por meio da confiança nele. Esse jejum é a receita do médico. Quando Deus diz ao povo o que fazer, isso não é uma descrição de obrigações, mas uma receita de médico. Ele não está nos dizendo para ganhar um salário trabalhando para um chefe, mas para ficarmos bem confiando no nosso médico. Você pode ver isso nos versículos 8, em que ele diz que Se seguir a palavra de Deus, a tua cura brotará sem detença. Se você confiar no médico e demonstrar essa confiança obedecendo às instruções dele, vai se recuperar da sua enfermidade do pecado. Então não pense que vai fazer por merecer qualquer coisa de Deus. Isso é impossível e tentar é fatal. Confie na graça soberana dele e siga-o, o seu conselho, e será poderosamente abençoado, mas nunca deverá pensar que você fez por merecer ou que conquistou alguma coisa. Então vamos considerar a receita de Deus aqui, o jejum que Deus escolhe, começando no versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas dos teus semelhantes? A seguir, nos versículos 8 e 9, vêm as promessas do que irá nos acontecer se confiarmos na receita do médico sobre como jejuar. Mas passe por cima disso por um momento, enquanto lemos o restante da receita no versículo 9 e 10. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Essa é a receita do médico. Esse é o jejum que o médico prescreveu para o paciente Israel, que estava enfermo com a enfermidade da hipocrisia e dureza de coração, e para o próspero americano de hoje, que está enfermo com os vícios do consumismo. Há 13 componentes, mas eles parecem cair em 7 categorias. Tomo cada uma delas como um chamado pessoal para minha vida e um mandado para a igreja. Esse é o jejum que devo aprender e apreciar. Esse é o remédio para a pseudo-liberdade das escolhas sem fim de mercadorias que abarrotam meu coração com coisas, como 30 mil produtos no supermercado médio americano em 1996. Em contrapartida, há 9 mil em 1975, ou um novo periódico para cada dia do ano, ou 30 canais de TV, entre os quais escolher todas as noites. Finalmente, Deus prescreve que nós libertemos as pessoas, que soltem as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Ligaduras, ataduras, servidão, jugo. A questão aqui é esta: vamos libertar as pessoas, não colocar fardo sobre elas. Jesus disse em Lucas 11, verso 46: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Há um fardo e um jugo que devemos oferecer às pessoas, mas é um fardo leve e suave. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos chama a nos juntarmos a Ele na libertação das pessoas dos fardos pesados e duros jugos. O que torna seu fardo leve é a realidade do novo nascimento que muda o que amamos fazer de dentro para fora. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ser nascido de Deus triunfa sobre os desejos mundanos, que tornam os mandamentos de Deus pesados. Assim, o jejum prescrito começa com um novo nascimento e gera novos valores e desejos que produzem fruto em liberdade e alegria. Esse é o jejum que Deus prescreve. Recebi um e-mail de um amigo missionário num país de acesso restrito, cuja presença figura em parte como assistência humanitária que ele presta. No entanto, ele está observando pessoalmente a necessidade de uma transformação espiritual antes que uma transformação humanitária possa ocorrer. Ele escreve: Em poucas palavras, o governo decidiu cortar todos os recursos para o centro de negócios e canalizá-los para o orfanato. Isso soa muito bem, exceto por uma coisa. Eles tornaram os fundos do orfanato dependentes da mudança de sua clientela. Eles estão exigindo que a escola comece não apenas para órfãos, mas que funcione como uma escola de inglês para órfãos e mais uns poucos alunos talentosos que não são órfãos, é claro. Em poucas palavras, que eles querem que voluntários americanos lecionem nessa escola. Os poucos alunos talentosos, por acaso, são filhos dos oficiais do governo que estão provendo os fundos. Desanimador, não é? Essa é exatamente a razão pela qual a reforma de uma cultura precisa começar do lado espiritual, plantação de igrejas, e não com assistência humanitária. Segundo, Deus prescreve que alimentamos os famintos. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? O nosso jejum não é meramente negarmos a nós mesmos, mas suprir as necessidades dos outros. Cerca de 40 mil crianças morrem por dia de fome e de doenças facilmente evitáveis. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem em condições de pobreza absoluta, sem nem mesmo os recursos mais básicos, sem alimentação, roupas, abrigo ou cuidados médicos adequados. 400 milhões são extremamente desnutridos, incluindo mais de 200 milhões de crianças. Esses fatos, mais aqueles imediatamente fora da minha porta, são relevantes para o modo como jejuo. Deus não permitirá que eu me contente com uma disciplina severa que não ataque a indiferença na qual a maioria das famílias de classe média americana vive. Ele diz que o jejum é destinado a nos despertar para a fome que há no mundo, não apenas para a nossa própria fome. E diz que é um clamor no coração, não apenas provar as bondades de Deus na nossa própria generosidade, mas no poder do amor para viver por amor aos outros. Não se deixe paralisar pelas estatísticas. Não somos responsáveis pelo que não podemos fazer, mas sim pelo que podemos fazer. E existem centenas de coisas possíveis de serem feitas por aqueles que levam seu jejum seriamente. Um exemplo simples é o de Manila, Smoky Mountain. É a bem conhecida cidade do lixo, onde o lixo de Manila é jogado e onde 15 mil favelados e suas famílias vivem catando os restos da cidade. Trabalhadores de saúde de cuidados básicos de On White, a Mission, jovens com uma missão, começaram a trabalhar na Smoky Mountain em 1985 e descobriram, tragicamente, que as famílias frequentemente perdiam crianças por causa do sarampo. Trabalhando em parceria com as autoridades locais, uma clínica de vacinação começou a funcionar em Smoking em 1986. A primeira quarta-feira de todo mês tornou-se conhecida como o Dia da Vacinação Infantil no Centro de Multipropósitos. As crianças eram vacinadas gratuitamente contra tétano, tifo, coqueluche, tosse comprida, pólio, sarampo e BCG, tuberculose. As famílias se reuniam no lado de fora do prédio de blocos de cor verde, enquanto os trabalhadores pesavam as crianças e administravam injeções e gotas de vacinas. Isso estava fazendo a diferença. Em 1986, os trabalhadores de saúde básica ali observaram que mais de 45 crianças haviam morrido de sarampo. Em 87, foram relatados apenas 18 casos. Em 88, não houve registro de nenhuma morte em razão do sarampo, infecções ou complicações. As vacinações claramente fizeram uma diferença e ofereceram esperança para a comunidade favelada. Terceiro, Deus prescreve que abriguemos os desabrigados e recolhas em casa os pobres e desabrigados. Com frequência, deixamos de ministrar aos desabrigados por meio e pela ideia preconcebida de que o governo tem programas para esse tipo de coisa. As promessas de Deus que veremos a seguir devem acabar com esses medos, e o fato que o governo está disposto a ajudar não deve reger os nossos atos de amor. Existem maneiras estruturais e espontâneas de ministrar aos pobres. Espontaneamente corremos os riscos e não nos preocupamos com os efeitos a longo tempo que possam ser pequenos. O amor não avalia as coisas dessa maneira. O bom samaritano não disse: um dia interrompido vai fazer bem pouca diferença no problema de violência crônica nessa região. Ele viu a necessidade e fez algo. O mesmo ocorre com aqueles que veem o desabrigado e executam o seu jejum. Era um dezembro extremamente frio no Oregon. Um vento oriental cortante fazia as pessoas saírem correndo dos edifícios de escritórios para entrar no carro que estava no estacionamento e viajar de volta para casa. Mas Liz e Kate não podiam ignorar os homens e mulheres que não tinham ar aquecido esperando por eles, que não tinham ar algum. Os escudos defensivos foram acionados. Bem, elas raciocinaram, havia missões que tinham dever de ajudar. Eles eram os profissionais. Mas eles não estavam fazendo o que deveriam fazer. Ainda havia gente na rua que Liz e Kate podiam ver muito bem enquanto iam para casa, que estavam sofrendo nas temperaturas enregelantes. Pessoas de carne e osso sentindo dor de verdade. Elas viram até mesmo uma mulher que estava descalça. Conversamos acerca disso, Kate recorda, e nos lembramos de que tínhamos 3 sacos de dormir sobrando, cobertores em quantidade muito além do que precisávamos, e uma gaveta cheia de luvas. Dissemos: isso é algo que podemos fazer. Então fizemos. Fomos até o centro da cidade e distribuímos as coisas. Entregaram tudo o que tinham? Não. Mudaram de profissão e se devotaram em tempo integral ao povo de rua? Não. Simplesmente se depararam com uma necessidade à frente e perceberam que poderiam ajudar e fizeram isso. Estou ciente do fato que a passagem, na verdade, diz: e recolhas em casa aos pobres desabrigados. E creio que quanto mais relacional for o nosso cuidado pelo pobre, melhor. Mas seria insensível e não cristão dizer que todo cuidado que não seja trazer os desabrigados para dentro da nossa casa é hipócrita. Isso pode ser o que devemos fazer em alguns casos, mas não necessariamente em todos. E é essa atitude de tudo ou nada que com frequência paralisa o povo de Deus. É como eu disse, existem maneiras estruturais de fazer esse jejum diferente pelos pobres, bem como maneiras individuais espontâneas. A ilustração mais próxima disso está localizada a alguns quarteirões da minha casa. Um ministério chamado Master Works, criado por Tim Glader para ajudar os desempregados crônicos dos bairros próximos a desenvolver habilidades, disciplina e esperança, trabalhando, por exemplo, em simples rotinas de montagem e participando de relacionamento de discipulado cristão. Tim vendeu sua companhia de serviços de ar-condicionado e aquecedores que tinha no subúrbio para dar início ao negócio no centro da cidade em 1991. Ele também se mudou para o centro da cidade com sua esposa e filhos. A nossa igreja disponibilizou o edifício e Tim faz todo o restante necessário. Ele planeja magnificar a grandeza do amor e do poder de Cristo, oferecendo a essas pessoas, para as quais é quase impossível encontrar um emprego, um trabalho seguro de tempo integral, que as ajude a desenvolver habilidades profissionais, ao mesmo tempo em que fornece também o apoio necessário para preparar os trabalhadores para sair da situação de beneficiários do serviço social para a autossuficiência. Esse empreendimento arriscado tem sido para ti e sua família um jejum longe de ser pequeno. Seria muito mais fácil, seguro e confortável o banquete da abundância sem ter de se preocupar com a existência dos pobres. Quarto, Deus prescreve que vistamos os que estão nus e se vires o nu, o cubras. Quinto, Ele prescreve que sejamos solidários, que sintamos os que os outros sentem, porque eles também são feitos de carne e osso como nós, e não te escondas do teu semelhante. O pensamento parece ser o mesmo de Hebreus: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoas, fossem os maltratados. Somos feitos da mesma carne que eles, portanto, coloque-se no lugar deles e sinta o que eles sentem. Uma das implicações disso parece ser que não devemos evitar os lugares de dificuldades e miséria. Longe dos olhos geralmente significa longe da mente, e longe da mente geralmente significa longe do coração. Todos nós sabemos que um passeio pelas ruas de Calcutá, na Índia, nos leva a uma mudança de valores e prioridades muito maior do que muitas estatísticas o fariam. E viver no centro da cidade ou se mudar para mais perto de onde as necessidades dos pobres são mais evidentes, nos ajuda a evitar que essa exposição seja uma mera experiência de compaixão intermitente. Isso não é uma garantia. A pessoa pode se tornar insensível em qualquer lugar, e uma pessoa pode fazer muito bem de longe, mas o jejum que Deus prescreve é este: não se esconda dos seres humanos necessitados. Sexto, Deus prescreve que abandonemos os gestos e palavras que mostram desprezos pelas outras pessoas. Se tirares do meio o dedo que ameaça, o falar injurioso. Literalmente, o hebraico significa jogar o dedo, que pode ser uma expressão mais próxima do nosso grosseiro mostrar o dedo, do que simplesmente apontar para alguém. Portanto, não fale e gesticule de maneiras que demonstrem desprezo pelos outros. É muito fácil nos tornarmos fartos dos pobres arrogantes. O jejum que Deus prescreve para nós é renunciar a essa atitude e passar sem ela. Isto não é fácil. Eu costumava pensar que viver entre os pobres me sensibilizaria para as necessidades e quebrantaria o nosso coração. Contudo, as coisas não são tão simples assim. Isso pode ser justamente o efeito contrário. Pode tornar você duro, sarcástico e preconceituoso. Os prazeres de comer esse tipo de cinismo são tragicamente doces, e desses nós devemos jejuar. Finalmente, o Senhor prescreve que devemos dar não apenas alimento, mas dar a nós mesmos, a nossa alma, e não apenas satisfazer o estômago dos pobres, mas também a alma dos aflitos. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Observe que a palavra alma é usada em ambas as partes do versículo. O ministério é de alma para alma. Um dos esforços mais recentes da nossa igreja na cidade é uma parceria com o ministério urbano chamado Inner Change. Uma das grandes ênfases que estamos aprendendo nessa parceria é que o ministério aos pobres não é meramente dar coisas, é dar-se a si mesmo. Não é apenas alívio, é relacionamento. Essa é uma parte essencial da prescrição de Deus para o jejum em Isaías 58. As promessas todas satisfatórias de Deus. E então, se confiarmos em Deus, o nosso grande médico, o suficiente para segui-lo neste jejum de 7 pontos, o que irá acontecer na nossa vida e na nossa igreja? Novamente, as 7 categorias de promessa, recompensas do Pai que vê o nosso jejum. Elas não correspondem necessariamente a cada uma das categorias anteriores da prescrição. No entanto, tomadas juntas, retrata uma vida que muitos de nós estamos ansiosos para ter. Que não fiquemos desanimados pelo paradoxo de que derramar a nossa vida é o caminho para a plenitude. Deus daria Ele mesmo para nós, mas Ele quer nos fazer saber que fica mais plenamente satisfeito quando nós o compartilhamos mais livremente. A primeira promessa é que as trevas da sua vida se tornarão luz. Então romperá a tua luz como a alva. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É um dos muitos paradoxos de Deus que há mais luz nos lugares sombrios do mundo para aqueles que vão lá para servir, e há trevas mais intensas no brilho dos grandes shopping centers para aqueles que vão lá para fugir. Jesus é a luz do mundo. Viver perto dele é viver no lugar mais iluminado do universo. Descobrir onde ele vive, ler os evangelhos e seguir o caminho dele. Como está o coeficiente de escuridão na sua vida? Você está triste? Sua igreja está melancólica? Sua classe da escola dominical está melancólica? O grupo pequeno ao qual você pertence está debaixo de uma nuvem de melancolia? Talvez você devesse tomar posição e dizer: se há uma nuvem negra sobre nós, talvez devamos encontrar algum projeto para os famintos. É isso que a passagem diz. Se você quiser que as nuvens recuem, comece a derramar a sua vida pelas outras pessoas. Talvez você esteja demasiadamente encravado como pessoa, ou como uma igreja, ou como uma família. Talvez a sua família tenha se tornado tão autocentrada que ninguém nunca os visita. Você não conhece nenhum dos seus vizinhos, não há nenhum ministério familiar e você fica sem entender porque é uma nuvem sobre a sua família. Tome essa promessa e ore seriamente acerca dos coeficientes de treva e luz na sua vida e veja se há uma receita aqui para você, não uma lista de afazeres para merecer alguma coisa, mas uma receita do médico que ama você e quer vê-lo livre da escuridão. Ele quer que a luz brilhe sobre você e ele conhece o caminho que leva à claridade. Segundo, Deus promete que lhe dará o fortalecimento físico. A tua cura brotará sem detença e fortificará os teus ossos. Quem sabe quanta fraqueza se encontra em nós individualmente e na igreja corporativamente, porque não estamos derramando a nossa alegria na fraqueza dos outros? Passamos nossas noites assistindo TV porque estamos cansados demais para fazer qualquer outra coisa, talvez. Entretanto, Deus promete nos fortalecer, não apenas de nossas solitárias noites tranquilas, mas de jejuar de coisas como TV para levar uma refeição para uma família mergulhada numa crise de enfermidade. Há uma dinâmica espiritual aqui que não entendemos, até que experimentemos. Fomos feitos para servir de mediador da glória e da graça de Deus aos outros. Para isso, existe força quando pensamos que tudo já foi gasto. Terceiro, Deus irá diante de nós, atrás de nós e no meio de nós com justiça e glória. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então Deus irá diante de você com justiça e atrás de você com sua glória, e não apenas isso. Mas ele estará lá quando você o chamar. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Sempre que você fizer a chamada aos auxiliares, Deus sempre responderá presente. Quando estamos ocupados fazendo o mesmo que seu filho fez, a saber, se fez pobre por amor de vós, para que vos tornasseis ricos, e fazendo isso na força que Deus supre, então Deus se move na nossa retaguarda, adiante de nós, e nos rodeia completamente com seu amor, auxílio, proteção e cuidado onipotentes. Por muitos anos, tenho argumentado que a oração é designada por Deus para ser um walkie-talkie de tempos de guerra e não um interfone doméstico. Deus quer que recorramos a Ele por ajuda, porque estamos dando nossa vida para difundir uma paixão por Sua supremacia em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. A oração não é para o aumento do nosso conforto pessoal, mas para o avanço do reino de Cristo, quando Isaías 58,9 diz: Então clamarás e o Senhor te responderá. Então, se refere ao versículo anterior, quando? Então, a saber, quando você se juntar às forças do amor para ministrar àqueles que não têm alimento, abrigo e roupas. Essa é a hora quando o Senhor ouvirá o walkie-talkie de guerra e responderá. Ele tem frequências muito especiais distribuídas entre os territórios do amor de alto risco. Isso não quer dizer que você não possa orar pela cura da garganta inflamada do seu filho ou para que o seu carro não quebre. Mas significa que se você não tem motivos que exaltem a Deus e promovem o avanço do reino para essas orações, finalmente elas irão danificar o seu aparelho de walkie-talkie. Tampouco significa que não há lugar para deixar-se ficar com Deus na comunhão do louvor e companheirismo. Mas significa que a consumação da alegria na comunhão com Deus é uma alegria compartilhada, e o louvor, que não visa a inclusão dos outros, se corrompe. Quarto, Deus promete nos guiar continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Essa é uma promessa preciosa para nós na perplexidade da vida e do ministério. Pergunto a mim mesmo, quanta confusão e incerteza na nossa vida vem da negligência do ministério aos pobres. Parece que o Senhor dá a sua direção mais íntima àqueles propensos a se darem às necessidades dos outros, especialmente dos pobres. A direção de Deus não é destinada aos caminhos brilhantes do jardim do ócio, mas para os lugares sombrios da dor, onde temos poucas respostas e trilhas que nunca foram abertas. Quantas vezes no ministério pastoral fui chamado para atender a uma crise enquanto estou a caminho, digo: Senhor, não sei qual é a solução nesse caso, ajude-me. Por favor, dá-me orientação, traga à minha mente o que pode ser mais útil. E repetidas vezes ele tem respondido. Torne-se disponível, até mesmo para situações de necessidade além da sua capacidade. O Senhor te guiará continuamente. Quinto, ele satisfará sua alma, fartará tua alma até em lugares áridos. Nossa alma é destinada a se satisfazer em Deus, mas temos aprendido repetidas vezes que essa satisfação em Deus é consumada quando estendemos a nossa satisfação nele a outros. Derramar-nos pelos pobres é o caminho da mais profunda satisfação. E repare bem que isso acontecerá até em lugares áridos. Em outras palavras, no serviço aos outros, sua alma se tornará cada vez menos dependente das circunstâncias externas por satisfação. Mais e mais, você será capaz de dizer como o salmista no Salmo 73, versos 25 e 26: Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sexto, Deus fará de você um jardim regado com fontes perenes. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse foi o versículo que despertou Bill Leslie para a preciosidade do jejum de Isaías 58. Ele, juntamente com muitos outros pastores, estava passando por uma estação seca. Mas eis que no versículo estava o que todos nós precisamos saber e querer: tanto ser regado quanto o poder de regar os outros. Um jardim regado e um manancial cujas águas jamais faltam é um princípio espiritual paradoxal nas Escrituras. Na medida em que se derrama, você se torna cheio. Quanto mais você dá, mais recebe. Mas há a suposição de que o poço foi cavado e está sendo mantido desimpedido. Só podemos permanecer viçosos e úteis para os outros se houver, por assim dizer, uma fonte na nossa alma. E qual é? Essa promessa tem o seu cumprimento no Novo Testamento, por meio do que Jesus revelou em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Em outras palavras, confiar em Jesus para todas as nossas necessidades é abrir a fonte do poder do Espírito. E ele se põe em movimento mais plenamente quando, pela fé, nos gastamos no caminho do amor por causa dos que perecem os pobres. Finalmente, se nos entregarmos pelos pobres, Deus irá restaurar as ruínas da sua cidade, o seu povo. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Quantas coisas arruinadas podem ser reparadas pelo jejum do povo de Deus, por amor dos pobres? Quem sabe que sofrimentos, que disfunções, que brechas, que aflições e opressões podem ser curadas e restauradas pelo belo jejum de Isaías 58? Não nos cabe predizer como a cidade, ou igreja, ou família, ou sociedade deve ser. Cabe-nos confiar e obedecer. Então vamos confiar no médico dos médicos, o Senhor, aquele que nos cura. Vamos aceitar o jejum que ele prescreveu para nós. Ele significará luz, cura, direção, alívio, restauração e desembaraço. E tudo isso com o próprio Deus adiante de nós, atrás de nós e no nosso meio. E visto que é por nossas boas obras que as pessoas verão a luz e darão glórias ao nosso Pai no céu. Então esse jejum também espalhará o evangelho do reino e apressará o dia do Senhor. Se estivermos realmente famintos por toda a plenitude de Deus, aqui está o jejum que nos saciará.